Hoje, no âmbito da CPCJ, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, há uma iniciativa que vamos lançar, uma iniciativa da CPCJ no âmbito do mês de abril, mês da prevenção dos maus-tratos na infância, uma iniciativa, como disse, que é da autoria da CPCJ e queríamos fazê-la para que tenha impacto. Já fizemos campanhas digitais, já fizemos campanhas de rua, já fizemos campanhas nos mídias, já fizemos campanhas nas redes sociais, já fomos para as escolas, já fizemos ações junto de alguns públicos. Foi entendimento da Comissão da CPCJ fazer uma iniciativa, desta vez, que tivesse impacto em todo o Conselho de Oliveira do Hospital, envolvendo as freguesias, mais uma vez recorrendo à proximidade que as freguesias têm com as comunidades, com as famílias, e naturalmente com as famílias, também com as crianças, e envolver os senhores presidentes de junta de freguesia e as freguesias nesse nobre ato que é fazer, lançar o alerta, lançar na esfera pública a iniciativa, a onda de prevenção dos maus-tratos na infância, dos maus-tratos junto de crianças. Acho que é um ato nobre, que acredito que também a direção, a coordenação distrital da ANAF também se associa a ela, e agradecer aos seus presidentes de junta e a todas as juntas de freguesia por participarem ativamente neste ato nobre, neste ato pedagógico, neste ato preventivo de proteger aqueles que são mais frágeis e os mais vulneráveis. Hoje de manhã, curiosamente, uma parte da nossa reunião com a direção, com a coordenação distrital da ANAF, foi precisamente o novo desafio para as freguesias na área do social, da proteção dos mais vulneráveis. Se calhar os mais vulneráveis dos mais vulneráveis são as crianças e jovens, aqueles que muitas vezes no seio familiar estão sujeitos a maus-tratos. Esta iniciativa conjunta, a CPCJ, irmanada com o município e com as freguesias, visa despertar consciências, envolver o poder local de proximidade, precisamente nesse trabalho nobre e nesse trabalho essencial, que é proteger o futuro. E o futuro são, inevitavelmente, as nossas crianças e os nossos jovens.